boa tarde, eu tô 3628, livro. Então, 3628, taxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. A pista até a, o Pátio da Bata. Tranquilo. Oi, Juliette, eu tô 3628. 3628, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette, portão 8, obrigado. Pronto para a cópia? Trezina, nível 280, via Pêndulo 20, saída Momo, transição Nenim. Decola do ano 7, curva esquerda, controle 19, decimal 35, aciona 5445, proteja. Altímetro no 097, para acionamento de torre 18095, ao voo. Autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 079. 617, pouso autorizado, Xané 6290. Camerosca Whisky, ao solo, como recebe? Que estamos recebendo com muito ruído. É, confia a parte que se encontra? Um pouco melhor, prossiga. Da notificação? Vamos falar com a sala IS, aguarde. Prossiga. Acionamento para você aquilo, chame para táxi. Controle 119 decimal 35, aciona 0130, coteja.

problema até hoje, que tá assim situado o posto sol? A Silva vai decolar e depois prosseguir para a alternativa. Gente, a alternativa é Salvador? Exato, vai passar 10 milhas e após a volta para Salvador. Tá sim, está autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da pista 7. Reportará no ponto de espera número 7, 93. Aquilo, o controle solicitou que o senhor mantenha a proa até 3 mil pés. Gente, bravo sem aquilo, autorizado decolar, pista no 7, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e manter, pista no 7. Alinha e mantém, Oscar Whisky. Quilo, decolado aos 30, chame controle Salvador em 119.35. 1935, na Serra Quilo. Torre Salvador, muito boa tarde, Papatango Fox, Charlie Serra, para acionamento. Papatango Fox, Charlie Serra, autorizado acionamento, sem táxi. Parece não é ponta lá com o táxi, Fox, Charlie Serra. Oscar Whis, que mantém a posição. Vai manter, Oscar Whis. Para o táxi, chegou 1869, aguardo, somos 175, 3 horas e 10, confins. Tem autonomia? 3 e 10. 175 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa no ponto de espera, torre 18.95, voo. Índia Alfa, ponto de espera, 18.95, voo 18.69, obrigado, bom trabalho. 18.78, pronto para 4. Ajuste no 0 no 7, mantém a aproximação, aguarde para a autorização de pouso. É 400. A transição Aracaju, decola 10 curva esquerda, controle 119.35, aciona 5154, cotejo. Mantém distância 7 ou consegue mano 0? Tem a 17, se possível, agiliza e pode manter a espera. Entendi, mantém a posição, vai justo aí. Gol 1166, no solo aos 33, direita, solo Salvador, 121.1. Beleza, não, obrigado. Solo 6143, descendo na final da 10, 4 de externo. Chalé 6143, ajuste 1017, mantém aproximação, número 2 para pouso. 6143. 6, ataque via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportarão da Juliette, gol 1166. 20079. Ah, tá no pátio 5 acionado, 09 a bordo, 3h30, tá na Recife, pra início táxi. Gente, pra botar o Foxtrot Charlie Serra, reporte para ingresso na pista 7. Mantinho vai iniciar a portada para ingresso na 17, Fox Alexandre. Oi, Salvador, muito boa noite, o 1869 está pronto no ponto de espera, visual com as duas aeronaves da final e na base. Gente, gol 1869, mantém a ponte de espera, guarde para o Sainz. Mantenha, né, guardando. Romeu, 90, Oscar Whisky, autorizado a decolar a pista 17, vento 130 graus, 079. Gente, Papa Romeu, 90, Oscar Whisky, livre de decolagem. Então, beleza, Oscar Whisky, fique atento à possibilidade de esteira do Boeing da Gol. Gente. Tem a aproximação, número 2 para pouso. Mantirá, no 645, no solo 36, direita, solo Salvador, no 21.1. Charlie Serra para ingresso na pista 17. Charlie Serra, mantenha a ponte de espera, aguarde para ingressar na pista. Mantendo o ponto de espera, aguardando para ingressar na pista no 7, Fox Charlie Serra. Romeu 90, Oscar Whisky, mantenha o setor, aguarde instruções. Vai manter o setor sul, 90, Oscar Whisky. Chalé 6143, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 089. Deve pouso, Chalé 6143. Solo no 21.1. 21.1. 1.645, boa noite. Boa noite, 1.645, taxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 1.645. Foxtrot Charlie Sierra, autorizado alinhar e manter, pista no 7. Alinha e mantém na pista no 7, Foxtrot Charlie Sierra. Aí, 9 Mero Whisky, autoriza 360 pela esquerda para não se afastar muito da costa. Silva, Papa Romeo, November, Oscar Whisky, autorizado 360 pela esquerda. No solo aos 38, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 121, obrigado. Salvador, 6143, deixa a Né livrar na pista. 6143, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Limitaxi, portamento da Juliette, 6143. Sul, 130 graus, 099, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso no 0, tá 3294. Salvador, boa noite. Tá 3290, X-Ray estabilizado. Marca do iniciado. Tan 3290, ajuste 1017. Continue a aproximação, número 2 para pouso. 1017, tá 3290. Na cabeceira 17, o Fox Chalcerra. Ciente, Fox Chalcerra, mantém a posição. Padrão 17, Fox Chalcerra. Papa Romeo, November, Oscar Whisky, execute novo 360 pela esquerda, na guarda de instruções. Pedro Gol, aproximado da Júlia, 6143. Salvador 1-2-1, décima 1. Direita 2-1. Boa. 2, boa, 6-4. 6-1-4-3, táxi via Juliette, passou 9. 9, 6-1-4-3, da Xané. Salvo, boa, até 3-8-9-4. Tá, 3-8-9-4, táxi via Alfa, repartindo sua Juliette. Alfa Eco, parece a Juliette, tá 3-8-9-4. Romeo November, Oscar Whisky, está autorizado o cruzamento da cabeceira 28, reporte com o eixo da 28 livre. Livre cruzamento, reportará o eixo da 1028 livre. As intenções estão prosseguindo o corredor forte por 10 milhas e após retorno para a alternativa que é o aeroporto de Salvador. Cliente November, Oscar Whisky. Gol 1869, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantém. 3290, no solo aos 42, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 3290, daqui a pouco. request a DC clearance. Roger, stand by for DC clearance. Mantenha a presente pro, aguarde para conseguir esse corredor forte. Tem, a gente vai manter a pro, na verdade, Suíça. 374, taxi Juliette, porta 1-0. Juliette para 1-0. Solo, Lotan 3290, Libro, boa noite. Lotan 3290, taxi via Alfa, repartindo para Juliette. Alfa, repartindo para Juliette, taxi via Alfa. 1.000 pés. Segunda cola, boa noite. Fox Charlie Serra tá alinhado na 1-7. Sim, te aguarde, Fox Charlie Serra, número 2 para decolagem. Sim, mantém posição aqui da Juliette. Mantém posição aqui da Juliette, 3290. Portugal 022, ready to copy? Edson, 022, go ahead. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Zulu 44 to Mike Sierra Sierra, Upper November 866, flight plan Luis. Momo departure with dialogue transition. Take off from runway 10, left turn. Departure frequency 119.35, squawk 5155, read back. We initially said 350, but Zulu 44 to Matamoda Nepal, Zulu 866, flight plan route. It's a moment departure, please after second to transition, runway 10, left turn, departure frequency 119.35, and squawk 5155. Momo departure with dialog transition, Delta India, Lima, Uniform Bravo. Dialog, thank you, Oscar. Read that correct, call ready for push and start. Come. Meia 201, boa noite, saída prevista, dial Leaderum, aguarde cópia. Dial Leaderum, aguardando, 6201. 77 da Gol, que decolou com a mão direita. Paciente. M201 no ponto para copo. Afirmativo. M201, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída prevista da Eulida Irumi. Decola da 10, curva para a direita, controle 119.35, aciona 5144, você já... Galeão, 360, da Eulida Irumi, superior November 857, decolada 10, curva à direita, 19.35, 5144. Transponde 5144. 5144. Projeto correto, para pushback sonamento. Tá bom, obrigado. 06 a bordo, altina 10 no 7. Taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, destino 95, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 95, muito obrigado, boa noite, 1278. 3290, taxi via Juliette, para o portão 1, observando a aeronave da Azul saindo do pátio. Juliette para o 01, até 3290. Tango, Fox, Charlie, Serra, autorizado a decolar, pista no 7, vento 130 graus, 08 nós. Vai iniciar. Azul 2718, decolado ao 53, semicontrole Salvador em 119, decimal 35. 0935, muito obrigado, uma boa noite, Azul 2718. Aguarde novas instruções. Aguarde as instruções, o 9-9 conhece. Torre Salvador, boa noite, Patango Vitor, Kilo Delta. Torre Salvador, Vitor, Kilo Delta. Patango Vitor, Kilo Delta, ajuste 1017. Autorizado final 17. Autorizado final 17, Vitor, Kilo Delta. Mantenha espera no setor norte, evite a final da 17, abaixo de instruções. Marcelo, vai manter o setor norte do aeródromo na Venda Nova Cruz. Da 3897 para pushback no momento no 05. Da 3897, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus 330, de Portugal na retaguarda, autorizado chão para o táxi. Após o TAP inicia no 05, da 3897. Foi o nome Melasco Luiz que pode executar 360 pela direita para não interferir com a final da 17. Oscar Whisky, 3-0 para a direita. Papa 1, November, Oscar Whisky, avisa a aeronave Papa Alfa Tango 4 na final do ano 7. Negativo, não visual com o tráfego. Gente, então, aguarde sucesso. Tá faltando o Vitor Kilo Delta, autorizado pouso, pista no 7, vento 130 graus, 099. Kilo Delta. Tá vendo a fresca visual com o tráfego no final. Autorizado final 17 como número 2 para pouso, aguarde pista livre. Gente, autorizado final, na Vila Nascar Whisky, como número 2. Então, boa noite, FK0, 221, holding point 1910. Portugal 022, line up and wait 1910. Line up and wait 1910, FK0, 022. Vitor Kila Delta no solo aos 59, confirme pátio. Gente, autorizado o ingresso primeira intenção direita, ela vai ter estacionar para venda livre. Obrigado, bom trabalho. Roma, novembro, Oscar Whisky, final no site autorizado, agilizando se possível. Gente, vai agilizar, novembro, Oscar Whisky. Takeoff runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Please take off runway 10, call 022. Livre pouso 17, novembro Oscar Whisky. Muito obrigado aí pela confiança. Livre chamo táxi para 3029. Portugal 022, airborne at 01, call Salvador approach control on 109 at decimal 35. 109-35, 109 Portugal 022. Salvador, boa noite, o Papa, o meu Whisky Golf Oscar, estabilizado. Oscar, ajuste 1017, confirme intenção de pouso. Autoriza, a gente propõe o cancelamento. Ingressa na perna, base pela direita da 107. 194 aborda, altímetro no 07, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2895, altímetro no 07, o táxi 3897, obrigado, bom domingo. 02, autorizado. Base pela direita, curta, na 17, tirando a esquerda agora de imediato. Tá passando o Eco Tango Índia, escuta. Eco Tango Índia, escuta. Eco Tango Índia, realize 360 pela esquerda da presente, aguarde 9-6. Oscar Whisky no solo ao 03, confirme pátio. Pátio da base, é o 3 back track. Negativo, novembro Oscar Whisky, livre na Quebec, agora as instruções. Vai levar na Quebec, é novembro Oscar Whisky. Oscar Whisky, Windy, informa o número 2 para pouso da pista no 7. Na Índia, direita, alterna Galeão. Ajuste no 017. Ponte principal, Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, 3629. Avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 079. Possível, final 17 autorizada. Golf Oscar, no solo ao 06, direita para o pátio da Vaitel, estacionar com a venta livre. Golf Oscar, 5, autorizado para Vitória, conforme rota do plano de voo, nível 360, após decolagem, curva direita, saída da El Leda, após Porto Seguro, controle 19.35, torre 18.95, transponder 5405. Realizado, nível 360, decola a curva direita da El Leda, Porto Seguro. Controle de saída 5.935, controle, melhor, torre 18.95 e transponder 5405. Boa, nome batendo. E Porto Seguro é Serra Golf Romeo, não é isso? Sei. NDB Porto Seguro é Serra Golf Romeo, confirma? Serra Golf Romeo. Pronto, então é isso. Gael Leda após do NDB Seguro, Serra Golf Romeo. Cliente, o nome é 45. Olá, uma boa noite. Eu chamei a 6259 informações. Pode. Autorização, Guarulhos, nível 360. Oxenair 6259, um incidente, aguarde 4. 8, chame controle de Salvador, 119, 135. Salvador, Sam 3029, ponto de espera 10, pronto. Eles escutam inclusive a nossa sala aqui. Salvador, boa noite. Voa no 236, sentido Alifano, na posição 612, autorização Fortaleza. Voa no 236, aguarde porta. Aguardando, seria Momo? 96201, o operador de Xing já foi acionado aí por alguém da Infraero. Tá ok, tá chegando um carro aqui agora, agradeço, né? Muito obrigado. É, após a retirada do Xing, tá autorizado o estacionamento? Firme, chama o Transco Táxi. Ah, maravilhoso. Puxa, né, 6259, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da Euleda, após Motiva. Controle 199.35, torre 18.95, transponda 5403. 6060 para Guarulhos, com camarota do plano de voo, decola com curva direita, da Euleda, Motiva, 1935, controle 5403 do transponda, do Xané 6259. Correto, chama o tanto funcionando. Para o pushback, acionamento na 645 da Gol, posição 2. Gol no 645, aguarde um momento. Guarda, né? 6201, chama iniciando o push. 45-6201? Chama iniciando o push. Tá, já está iniciando, já está iniciando. Coordene com a equipe de solo que o Boeing 737 da Gol no portão 02 fará simultâneo com sua aeronave. É, simultâneo com o Gol do 2, 63, 620. Gol no 645, coordene com a equipe de solo para o pushback simultâneo com o Airbus da Oceanair no portão 04. Chame pronto para o táxi. Portão Oceanair, simultâneo com a Oceanair 645 da Gol. Dan 3629, decolado aos 12, chame controle Salvador em 119.35. Dan 3629.